filme novamente volta a se repetir. Infelizmente por aqui é assim. Uma cena gravada no coração, muito sangue, uma arma e um boné no chão. Este filme novamente volta a se repetir. Infelizmente por aqui é assim. Muitos vão chorar, poucos vão sorrir. Infelizmente por aqui é assim. Muitos vão chorar, poucos vão sorrir. Infelizmente por aqui é assim. Essa é mais uma história que se repete nos guetos, nos becos, mais um moleque, moleque preto, pobre com um só pensamento. Eu vou crescer pra sair deste sofrimento. No lugar onde morava, quanta fartura, falta dinheiro, comida, que vida dura. Era discriminado na escola, mas arrebentava no jogo de bola. Jogador de futebol, que custa sonhar, ser tipo Zico, Romário, Mané, Garrincha e Kaká. Seu time do coração era o Mengão, sua primeira profissão, avião. No leve trás conheceu o que não devia, dinheiro fácil, ia e vinha. Subiu de cargo, rei da bocada, e no lugar do barraco construiu sua casa. Constante, nem se preocupava. Pior era antes, quando não tinha nada. Hoje tem quadrada, fuzil pra vender, drogas e comparsas pra lhe proteger. Consegui um destaque independente de cor. A madrugada é nossa véia, nossa fita negou. Mas o neguinho se empolgou e quis tocar o terror. Além de vendedor, era consumidor. Sua família até que aconselhava, oh, mas dependia dele, então não. Uma propina de cá, outra propina de lá. Tem muita gente no jogo, é hora de parar. Mundo do crime, caminho sem volta. Mundo do vício, a morte sempre à porta. Iludido por valores materiais, trocou a sua paz por alguns reais. Mas quem não quer dinheiro e mulher? Carreta da hora, sem polícia no pé. Por ter nascido negro pobre, já tava no lucro. Função, correria atrás do dinheiro sujo. Avião que cai do céu, não tem como frear. Pau que nasce torto, ditado popular. Pra depois querer sair, então pra que entrar? O final você já sabe, mas é bom lembrar. Uma cena gravada no coração, muito sangue, uma arma e o boné no chão. Esse filme novamente volta a se repetir. Infelizmente por aqui é assim. Uma cena gravada no coração, muito sangue, uma arma e o boné no chão. Esse filme novamente volta a se repetir. Infelizmente por aqui é assim. Muitos vão chorar, poucos vão sorrir. Infelizmente por aqui é assim. Muitos vão chorar, poucos vão sorrir. Infelizmente por aqui é assim. Status de bandido respeitado e temido. Atitude terrorista e o coração de menino. Vivia na guerra, falava de paz. O que tá feito, o passado ficou pra trás. Tava devendo demais, na lei do crime é fatal. Na madrugada é covardia só pra ver o mal. Ele voltava pra casa, foi abordado. Quatro suspeitos atirando, descendo do carro. Deu um confere, final de história. Menos um correria, sem vitória, sem glórias. Mas sempre como Deus escreve certo, por linhas tortas. A salvação pode ter vindo na última hora. Antes de morrer, ele viu a luz. Tinha voltado da igreja e aceitado a Jesus.